Testemunhas afirmam que o ataque aconteceu no campo de refugiados de Chati, perto da casa de Ranier. Um porta-voz dos serviços de emergência disse que os corpos das duas pessoas mortas no ataque sionista contra um veículo chegaram ao hospital de Al-Shifa. Estava em casa quando ouvi uma explosão muito forte que destruiu as janelas. Será que a mente do soldado está tranquila? Será que vai voltar em paz pra casa e viver normalmente seu dia a dia? Sabendo que deixou um rastro enorme de destruição em nome de uma cultura genocida, nação contra nação. Acredito em profecias, mas esta está sendo cumprida. O território mais poderoso ganha terreno e assim termina. A mídia noticia chacina de uma forma parcial, não dão importância devida. Aqui o bem vence o mal. Só que esse bem tem interesses obscuros por trás de tudo. E muita gente vai ganhar com um plano astuto. Fundamentos que são impostos pelo fuzil que dita as regras. É sempre assim, a guerra acontece e só gera mais miséria. Com certeza alguém financia a morte pra esvaziar o local que sempre foi alvo de interesse de quem possui o capital. Americanos que aplaudem o genocídio do povo palestino. A terceira guerra religiosa, o amor está sendo extinto. Tropas especiais, roupas adequadas, operações secretas, sofisticadas armas, inimigos mortos, velórios antecipados, territórios demarcados, lágrimas no asfalto. Tropas especiais, roupas adequadas, operações secretas, sofisticadas armas, inimigos mortos, velórios antecipados, territórios demarcados, lágrimas no asfalto. Eu saí para procurar meus filhos e vi um corpo e o carro incendiado. Também nesta sexta-feira, 5 palestinos, entre eles um menino, ficaram feridos na faixa de Gaza por tanques israelenses que abriram fogo após a explosão de uma bomba na fronteira. Os disparos de foguetes contra Israel se intensificaram nas últimas semanas. Pode perder as esperanças, isso nunca vai acabar, pois o poder de transformar está nas mãos de alguém que não quer usar. Quem possui o poder de dar regras, sempre foi assim que funcionou. Os esforços estão sendo em vão, aqui a morte retornou. Pra cada um que morre lá, pelo menos uns 20 são mortos aqui, com o aval da Suprema Corte, que não se preocupe em coibir. Apenas mostra um lado, o convincente, o que vale a pena, o que gera o maior lucro, o lado do amigo sem problemas. Pra eles não é interessante o domínio dividido, com aqueles homens que não se abrem ao diálogo, são inimigos. Que se foda quantos vão morrer e se são inocentes ou não. O que importa, como sempre, é o êxito da missão. Pois a mídia cuida disso, eles distorcem o que aconteceu pra que sua cara fique limpa depois da chacina que cometeu. Quem cala consente, então indiretamente muitos colaboram pra esse capítulo podre do mundo onde aquela gente implora. Tropas especiais, roupas adequadas, operações secretas, sofisticadas armas, inimigos mortos, velórios antecipados, territórios demarcados, lágrimas no asfalto. Tropas especiais, roupas adequadas, operações secretas, sofisticadas armas, inimigos mortos, velórios antecipados, territórios demarcados, lágrimas no asfalto. O exército de Israel divulgou imagens dos ataques aéreos. Durante a noite, os aviões atingiram 160 alvos, aumentando o número total de ataques para 430 desde o início da operação. De acordo com serviços de emergência palestinos, a quantidade de mulheres e crianças entre os mortos desta quarta-feira chega a 11. Mais de 300 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu intensificar a ofensiva contra o movimento islamita Hamas. A decisão divide a opinião dos israelenses. Você não pode iniciar uma disputa, encerrar e em seguida começar de novo. Estivemos nesta saga...